Saudação que o crente faz, paz do Senhor, é a paz que satisfaz. A paz que o mundo conhece é um intervalo entre duas guerras. É uma paz repentina que com um grito logo se encerra. Paz, a paz que pregamos, é a paz que Jesus falou. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Paz do Senhor é a saudação que o crente faz. Paz do Senhor é a paz que satisfaz. Senhor, é a saudação que o crente faz. Paz do Senhor, é a paz que satisfaz. Nós estamos alegres com Jesus nosso Senhor. Por isso, saudamos a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Ah, eu sou alegre. É, por isso eu vos saúdo com a paz do Senhor. Paz é com muito amor que eu aperto é a sua mão. Que o crente faz. Vem cá. Paz, chega perto de mim. Senhor. Aperte a minha mão. Me é abraça. Com o amor do Senhor. Paz.